a voar, não sei, talvez até viajar. Pensei, tô presa no meu ninho, no meu universo. Como é difícil não ter tanta gente perto. Será que o mundo tá meio sozinho? Como estão as pessoas? Será que elas estão sorrindo? Com quem elas conversam numa tarde de domingo? Será que olham o céu e dizem que dia lindo? Logo tudo isso vai passar e a nossa liberdade vai enfim voltar. Espero todo dia essa hora chegar. Como é difícil um passarinho não poder voar. Pessoas, será que elas estão sorrindo? Com quem elas conversam numa tarde de domingo? Será que olham o céu e dizem que dia lindo? Logo tudo isso vai passar e a nossa liberdade vai enfim voltar. Espero todo dia essa hora chegar. Como é difícil um passarinho não poder. Sabe, passo todo dia tentando não surtar, mas parece que a vida agora vai voltar. Já até planejei como vai ser quando eu te encontrar.